te cantar louvores, cantar louvores ao teu nome. Toda a terra te adora e te cantar louvores ao teu nome. Ao fim de pedir as obras de Deus, quão tremendo Ele é nos seus feitos para os homens. Ao fim de pedir as obras de Deus, quão tremendo Ele é nos seus feitos para os homens. As obras de Deus, quão tremendo Ele é nos seus feitos para os homens. Ao fim de pedir as obras de Deus, quão tremendo Ele é nos seus feitos para os homens. Para os homens, ao fim de pedir as obras de Deus.